mesmo. Saltar 3952. Ah, 3152 autorizado o táxi pela Taxi Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, Salo, copiou o cotejamento do 3858? Então, 3858, negativo. Ok, então autorizado nível 370 para Fortaleza, via Upper Zulu 19, decolada 10 na Momo Frotis, transponda 5561 no controle 1935. Então, 3858, cotejamento correto, reporte pronto para o Tuti Grec. Porto Aragão, na próxima. Então, 3662, aguarde. Tá 71, além da cola pista no zero, vento variável com 04 nós. Gente, a linha decola azul 4071. Falou 3858 da TAN, está no portão 8, pushback está na mesma. 3258, aguarde. Guarda. Objeto 5836, autorizado pushback. Autorizado pushback, acionamento objeto 5836. Então, 3662, autorizado pushback. Viper 1604. 1604, complete final approach, call tower 118.6. 118.6, tower now, for 1604, next. Controle Salvador, boa noite, o azul 4071 decolou. Azul 4071, boa noite, contato radar, virou 360, gera Leda. Subido ao 360, é possível voar Leda da presente? Oceané 6201. Oceané 6201, no ponto para cópia. Oceané 6201, autorizado para o Rio de Janeiro, nível de voo 360 pela Open November 857, pista 10, Dael Leda Bidev, acione transponder 5555, frequência controle 1119, decimal 35. Variable with the 03 knots, 710-15. Could you confirm if the runway you have in sight? I have it running, thank you. Let me get down. No cotejamento correto, reporte para o pushback. 0201. Solo Webjet 5836 com 95, 2 horas e 51, alternando Salvador, pronto para o táxi. Procione Webjet 5836, autorizado táxi via parte 1, taxiway Índia, no ponto de espera, Summit Torre, frequência 1-1-2, decimal 6. Parte 1, Índia, no ponto de espera 186, Webjet 5836, boa. 5836, confirme dados. 95, autonomia 2 horas e 50, alternando Salvador. Gente, Webjet 5836. 2 horas e 50, teria uma previsão para a gente, direito? Um minuto e meio, dois minutos, tá? 3858. Obrigado. 3662, pronto para o táxi. 142 a bordo. 2 horas e 40 minutos de autonomia. O alternado é Fortaleza. Gente, tá, 3662, autorizado táxi via parte 1, taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-2, decimal 6. Autorizado táxi baixo, taxi Índia para o ponto de espera da pista 10 para 2236. Torre Salvador, muito boa noite, Webjet 5836. Salvador, muito boa noite, Webjet 5836, pronto, no ponto de pega da 10. Visual com tráfego na curta, boa noite, Webjet 5836. Afirma, visual com tráfego na curta. Após o Boeing ali mantém, 10, Webjet 5836. Após o tráfego ali mantém, Webjet 5836. TAM 3858, coordene com sua equipe de solo, que assim que o TAM 3662 livrar, autorizado pushback. Após o 3662 livrar, autorizado pushback, o 3858. Gente, o 5836 ali mantém. On the ground at 35, leaving by the right and call 1121 decimal niner. Good night. Through the right 121 niner, go 1604. Good night. Salvador ground, good evening. This is Joe 1604. Runway vacation. De pronto, Webjet 5836. Jet 5836. Informa o vento calmo, tem livre decolagem da pista 10. Vento calmo, livre decolagem para o Webjet 5836. Taxiway Juliet. Clear to taxi via Alpha and report before entering Juliet. Go 1604. Boa noite, Webjet 6748. Passando 195 para 150. Web6748, assistindo a identificação, voa direto Duna, 3.000 pés, 1.015 no ajuste. Duna, 3.000 pés, com 1.015, Web7-6748. 5... O WebJet 5836 decolou aos 37 com controle agora. 19 decimal, 35, bom voo. Contato radar, Sierra Puca. Contato radar, 330, Sierra Puca, WebJet 5836, gente. Azul 4071 no Recife, 125, decimal 1. Recife 125, 1. 258, autorizado táxi via Pacio 1. Taxiway Índia, no ponto de espera, chame torre de frequência 198, decimal 6. Essa via Pacio Índia, ponto de espera 186, 3258. Controle WebJet 6748. Prossiga. Solicito a proa 035 para evitar formações. Está autorizado. Autorizado, desvio WebJet 6748. Salvador, mais uma vez, boa noite, a Ocean é 6201, estamos na posição de 10, solicitamos acionamento na posição. Fala, Salvador, copia a Ocean 6210. Ocean 6201, o senhor já copiou? Desculpa, é o 6201, já copiamos, estamos na posição de número 10, solicitamos acionamento dos motores na posição. Choga 1604 on Alpha, holding short, Julia. Go 1604, 1 Alpha, holding short for Juliet. Decimal 35. Câmara Controle, decimal 35, tá 3662. Delfa. Gate 04, 1604. Alô Salvador, Ocean Air 6201, na posição 10, solicita acionamento na posição. Ocean Air 6201, autorizado acionamento. Obrigado. 3062, contato radar, virou 370, Sierra Puca. Torre Utan, torre boa noite, Salvador Utan 3858, ponto de espera no azar pronto. Utan 3858, boa noite, está autorizado alinhar e decolada 10, o vento calmo. Ok, alinha e decola, pista no azar, 3258. Drone 1889, autorizado Galeão, nível de voo 360 pela UPA 9857, pista 10. Da EL, Leda, Bidev, acione transponder 5563, frequência controle 1119.35. Quer confirmar a presença do transponder? 5563, de voo 1889. Autorizado Galeão, no 360. Na UPA 9857, decola com saída da Eulê da Bidev, decola da 10, transponder 5563 e controle 1119.35 para o gol 1889. Gol 1889, cotejamento correto, repassando para o PUSH. Acusará PUSH bem acionamento com 1889. Salvador, boa noite, Oceane 6310. Oceane 6310, prossiga. Recife 370. 185. 2685, obrigado, até a volta. Pista 10, Pouca, transição Caju, acione transponder 5556. Frequência controle 1999, decimal 35. Recife 350, aperístico 58, decolada 10, Pouca Caju, 5556, contabilizando 35. Planejamento correto, repassando para o PUT, Oceané 6310. Vai chamar. Oceané 6201 para o pushback, posição 10. Oceané 6201, autorizado PUT, repassando para o táxi. Vai reportar para o táxi Oceané 6201. Controle Salvador, boa noite, na 3858, cruza 1800, na Momo Frot. Na 3858, sai contato radar, virou 370, desce o Momo. Vendo para 37, Momo, na 3858. Controle Salvador, Oceane 6303, transfere na PC da POP, quem te dá a informação isso. Oceane 6303, boa noite, adicione identificação autorizada BOMF, descida para 4.000 pés, 1.500 no ajuste. Ativo na POP, descida para 4.000 pés, 6303. Um pequeno desvio à direita, por 340, para evitar formações, por 5 milhas. 6358. Na 3162, chama Recife, 926.85. Contei mensagem 2685. 662, chama Recife, 926.85. Câmara Centro Recife na frequência 2685, tá? 3662. 3016201, para o táxi. Nós temos 88 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna com fim. Paulo Salvador, Oceaner 6201, 88 a bordo, 3h40, alterna confite para o táxi. Oceaner 6201, autorizado táxi via pátio 1, Taxiway Índia, no ponto de espera Sami Torre 119, decimal 60. 7601. Guardando efetuando desvio ainda à direita da rota para 340. Sim. Sábado 350, cruzando 110. Positivo. Tá livre os desvios na minha escuta, 3858, aguardando pra frente, já tô sem. Aguardando. É, se conseguir já coordenar a pula de frontis, seria melhor. Obrigado. Eu poderia confirmar, comandante? Solicitou coordenar a pula de frontis, o 350. Ok, aguarde. Tem o tráfego no setor norte, junto ao centro Recife. Zona ILS, da 10, Webjet 6748. E com a torre de comando agora, 18612. 18-6, boa noite, Webjet 6748. 58 na Pro de Abuco. Abuco, 358. 6313 da Oceanair para 2000, livre ILS, em forma estabilizada. 2000, livre ILS, em forma estabilizada, 313. Pouso, pista molhada, ciente, Webjet 6748. Guarde, mantenha o perfil. Mantenha o perfil, 3853. 3858, chame Recife agora, 12685. Boa. Ainda para passar o externo, então nós temos tempo suficiente para decolar uma aeronave. Vou decolar o Oceanair e após eu vou dar novamente o livre pouso, 6748. Positivo, ciente, Webjet 6748, aguarda livre pouso. 6210, alinha e decola de imediato da 10 com vento calmo, da Oceanair. Positivo, alinha e decola, obrigado a todos, obrigado ao colega da UEB, bom trabalho. Duna, livre LS, ponto estabilizado. Afirmativo, Duna, livre LS, ponto estabilizado, 303. Cuidado, puxa, passando para o táxi. Vai chamar. Objet 6748, tem livre pouso novamente na pista 10, com o vento calmo. Livre pouso. Livre pouso, Webjet 6748. Oceanair 6201, decolou 52 com controle na frequência 119.35, bom voo. 235, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho, 6201. Também é para pushback sanamento. Bom, 1889, autorizado PUSH, repassando para o táxi. Cruzeiro para o táxi, agora 889. Pode. Obrigado. That was our ground, it's go 1604 at gate number 4, Mason Victor, requested flight level 370 to Fortaleza, ready to copy. Go 1604, clear to Fortaleza, flight level 370, Momo departure for transition, Upper Zulu 190, Squawk identify 572, Upload control 119, decimal 35. Clear to Fortaleza, flight level 370 via Upper Zulu 14, Momo departure with Grotz transition 5572, the squawk code then 119 or 35, departure control frequency for go 1604. Solo TAM 3152, informação isso, autorização para Marcelo. TAM 3152, mantém escuta. Solo, boa noite, 5748, livrou à direita. Objeto 6748, autorizado Taxway Alpha, reporta através da Juliette. Ingressando na Alpha, reporta através da Juliette, 6748. Go 1604, report ready for pushback. I'll call you when ready for push and start, go 1604. Tax 6210, 3 autonomia 166, 166 a bordo, alternativa é Natal. Jané 6310, informe autonomia. 3 horas e 20, Natal, 166 a bordo. Ciente, Jané 6310. Zero, autorizado táxi via Taxway India, no ponto de espera chame torre frequência 1992.6. Primeira chamada 286 via India. Solo Salvador, voo 1889 para o táxi 337 de autonomia, treinando Campinas 104 a bordo. Número 2 no táxi, autorizado táxi via Pátio 1, Taxway India, no ponto de espera, chame torre frequência 118, décimo meia. Prossegue com número 2 no táxi via Pátio 1, via Yankee. Confirma, via Yankee.